Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Great God! Live long and prosper. Bem-vindos a Paranerdia, um podcast para nerds. Saudosistas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 16º episódio do Paranerdia, o podcast para nerds. Neste episódio eu trouxe não só um, nem dois, mas sim três convidados para falar comigo a respeito dos saudosos e maravilhosos desenhos da década de 80. Esses meus três convidados são o Arley Bonanno. Saudações, Arley. E aí, nerd? Eu acho que a sua sequência de bons podcasts acaba hoje. Será? Também chamei aqui Maurício Mendes. Fala, Maurício. E aí, pessoal? Só tenho uma coisa a dizer. Santa Tartaruga. Santa Tartaruga. E também Márcio, conhecido mais comumente na internet como Pirica. Fala aí, Pirica. Fala aí, pessoal, boa noite. Valeu, nerd, o convite aí. Valei, Bonanno. Você é nerd, geek ou normal? Cara, eu sou normal, eu acho. Você acha? Não, eu sou um maluco. Se isso serve de consolo, eu sou um maluco. É, também serve. Maurício, mesmo. Tu é nerd, geek ou normal? E agora? Eu não me defini, mas eu sei que eu gosto de tudo um pouco. Você gosta de tudo um pouco? É. Isso soa estranho. Só que só não pode enrolar homem com homem. Ah, melhorou um pouco. Ambar pra putaria isso aqui, mas tudo bem. Perita. Nerd, geek ou normal? Bom, cara, eu acho que eu tô normal. É, na minha época era normal, né, cara? Mas hoje, colecionar boneco virou coisa de nerd. Não sei o que é coisa de nerd, mas sei lá, eu me considero normal. É o que tu acha, né? E rola jabá pra algum lugar? O que vocês querem fazer de jabá aí? Vamos aproveitar um momento. Vai lá, Warley. É, gente, então, a gente, no momento, a gente fechou o nosso site, mas a gente tá preparando uma surpresa aí. E em breve, atentos nos nossos twitters, que em breve vocês terão novidades. Vai deixar no mistério assim, né? Ah, é. A gente somos seres das sombras. Seres misteriosos. A surpresa vai ser boa. Ou não, né? Vamos falar aqui com esses três malucos, esses três queridos amigos, depois da leitura dos e-mails dos Curiosi Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá. Não deixa isso na canela, não jogue bola na desgraça, faça como eu, você tem infância que ativa. Nunca tô com pessoas. É legal. Tem que ser Antes da leitura de e-mails deste episódio do Paranerdia, vamos aos já famosos recadinhos. O primeiro deles, se você assiste a este podcast via feeds do iTunes, lembre-se que ele é parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Acessem o post deste episódio para ver os links relacionados e as fotos postadas sobre o tema deste episódio. Outro recado, caso você queira dar uma bronca, fazer algum comentário, dar parabéns, felicitações ou qualquer outro tipo de recado para esse seu amigo Nerdmaster, não se esqueçam que o endereço de e-mail para contato com o Paranerdia é castparanerdia@gmail.com. Podem mandar tanto mensagens de texto quanto mensagens de voz. Grave usando qualquer aparelho de MP3, MP4, MP qualquer coisa e mande o arquivo anexado para este e-mail. Além dos e-mails, também existem outras formas de você entrar em contato com o Paranerdia. Existe o Twitter do Paranerdia, que é @paranerdia, e agora também temos uma página no Facebook. Foi criada uma página de fanpage no Facebook. Procurem por Paranerdia no Facebook e deem lá um joinha para dizerem que gostam do Paranerdia. Outro recado... Não se esqueçam dos links do Submarino, momento merchandising, afinal de contas eu estou precisando realmente juntar uma grana para poder fazer aquela historinha do servidor próprio teu, paranerdia.com.br. Então, se você puder, ajude esse seu amigo Nerdmaster, as compras de Natal já estão chegando, né? Então faça suas compras do Submarino a partir dos links que tem no Paranerdia. Nerdia. Não é necessário comprar aquilo que o link está mostrando. É só visitar o Submarino através do link do Paranerdia e comprar aquilo que vocês quiserem. Outro recado ainda, está rolando uma promoção no Paranerdia. Acessem o post Torture o Nerdmaster e ganhe a serrinha. Ou seja... Quem que produzir a tortura mais criativa nos comentários desse post vai ganhar a edição Extreme do filme Jogos Mortais 4, que saiu na França, com uma serrinha motorizada e com som. Escutem só o barulho da serrinha. You thought it was over, but the games have just begun. Show de bola, não é mesmo? Então, você quer ganhar uma dessas? Participe da promoção aqui no Paranerdia. Visite o blog e entre no post. Recados dados, vamos agora à leitura dos e-mails. O primeiro e-mail que eu recebi sobre o Paranerdia 15, de jogos de videogames Sega versus Nintendo, foi do meu querido amigo professor Abraão Lopes. Ele diz o seguinte... Olá, Nerdmaster. Rapaz, o tempo está voando. Quando consegui sentar para comentar o cast do Superman, você já estava lançando o próximo. Acabei ficando de fora. Como notícia velha não vende, vou comentar apenas sobre o programa 15. Abraão, se você quiser mandar comentários no programa anterior, use lá os comentários do próprio post. Eu fico feliz de ler seus comentários. Não precisa se preocupar em mandar e-mail atrasado. E pode mandar atrasado que, dependendo do conteúdo, eu leio assim mesmo. Não se preocupe com isso, não. Eu vivi essa época do 16-bits com muito entusiasmo. Na verdade, já vinha lá da era do 8-bits com essa rivalidade de Nintendinho e Master. Mas, na minha opinião, essa história de rivalidade acontecia porque a galera não tinha grana para comprar os dois consoles. E ainda hoje isso acontece, eu concordo 100% com isso. Quando surgiu o Mega Drive e o Super Nintendo, que eram importados e caríssimos na minha cidade, tinha uma única locadora com 2 Megas e um Super Nintendo. Então era bem mais fácil conseguir vaga no Mega e eu jogava muito Super Voleibol, Street of Rage, Briga de Rua, Desert Strike, Kid Chameleon e muitos outros. No Super Nintendo, eu curtia o Super Mario World, claro, o Top Gear 1 e depois o 2 e o Street Fighter 2, que eu fui o primeiro a zerar nessa locadora jogando com a Chun-Li. Foi uma gritaria dos moleques que estavam ali olhando quem jogava quando o M. Bison caiu no chão. Até ganhei meia hora de brinde do dono da locadora por causa disso. Caraca, meu, esse é o Abraão, tá vendo? Depois comprei um Super Nintendo, mas nunca tive nenhum jogo em casa. Vivia na locadora alugando. Eu gostava de gravar em VHS o final dos jogos. Hoje a gente encontra tudo no YouTube. Naquele tempo não era assim, tinha que ser no bom pra ver o final. Atualmente tem um portátil chamado Jingo, que roda emuladores do NES, Master, Mega e Super Nintendo. Então aproveito o tempo livre para matar a saudade daquele tempo. Atualmente estou jogando Chrono Trigger do Super Nintendo e Flashback do Mega, além de outros clássicos do Nintendinho. Eu me considero um nintendista. Porém, essa nova geração estou pendendo para o lado do Xbox 360. Acredito que será minha escolha quando puder adquirir um console, pois já tenho um Blu-ray player e o PS3 não me atrai tanto assim. E o Wii tem gráficos muito feios. Um abraço, professor Abraham Lopes. Esse é o meu amigo, professor Abraham Lopes. Aliás, se vocês ainda não ouviram a quarta edição do BPA Cast em que eu, o Nerdmaster, participei sobre viciados em DVD, o link vai estar aqui embaixo, assistam porque é realmente um episódio muito bacana. O segundo e-mail que eu recebi não podia ser de outro, senão deste meu querido, maravilhoso puxa-saco, que é o Luiz Gustavo Luzerba, do Twitter, que participou do 15º episódio. Quer dizer, o cara, além de participar, ainda quer ter e-mail lido, né? Pra fazer o quê? Só vou ler porque o conteúdo que ele mandou foi maneiro. Ele devia ter falado isso no cast, mas já que não falou, vamos no e-mail mesmo. Ele diz o seguinte: olá, amigo Nerdmaster. Sobre o episódio 15, gostaria de agradecer por ter me convidado, não há de quê. Fiquei lisonjeado e honrado de ser o primeiro leitor a participar como convidado de um Paranerdia. Bom, cara, isso aí eu vou ter que falar. Você não foi o primeiro leitor a participar, não. Eu esqueci de contar a Érica, que a Érica era muito minha amiga, mas ela não tinha nenhum blog nem nada. Ela é leitora e ouvinte do Paranerd, então você não foi o primeiro, não. Mas dá, deixa pra lá. Vou ficar fazendo discussão com isso. E ainda mais por ter uma conversa muito descontraída e interessante sobre games, um tema obrigatório que faz parte da vida de todos nós que somos nerds. Para acrescentar sobre o tema, quero lembrar sobre os dois jogos da Turma da Mônica que a Tectoy lançou no Brasil. Foi uma iniciativa única e, apesar dos jogos da Mônica terem sido criados sobre a plataforma de dois jogos famosos, o Wonder Boy Monster Land e o Wonder Boy 3, acho louvável o lançamento. E com isso podemos dizer que sim, temos um jogo exclusivo do Brasil. Acredito que esse tipo de atitude foi um pontapé inicial para o desenvolvimento da indústria de jogos eletrônicos no Brasil, que apesar de parecer pequena, tem criado muitos games de qualidade com uma boa repercussão internacional, inclusive. Como exemplo, vejo o jogo Capoeira Legends, 100% brasileiro, mas criado com o intuito de atingir o público no mercado internacional. O link para esse jogo do Capoeira Legends estará, obviamente, nos links relacionados deste Paranerdia. Eu já joguei, é um joguinho de luta bem interessante mesmo. Bom, fico por aqui e agradeço mais uma vez, aguardando o próximo episódio, quem sabe uma próxima participação. Abraços, Luiz Gustavo Luzerba. Não esquecendo, novamente no Jabá, que o blog do Luzerba é o tudoporbonecos.wordpress.com. Um terceiro e-mail ainda sobre o episódio número 15 foi mandado por mim pelo meu querido amigo Henrique Pérez, do blog Dasp Moviemaker. Ele diz o seguinte: fala, amigos do Paranerdia. Agora, amigos do Paranerdia, cara, quantas pessoas tu acha que tem no Paranerdia? O Paranerdia sou só eu, pô. Fala, amigos do Paranerdia. Sou só eu, maluco. Só tem um, Alexandre Nerdmaster. Não tem mais ninguém aqui no Paranerdia, não. Eu, hein? Novamente aqui é o Henrique Pérez, e hoje passo mais uma vez para prestigiar o grandioso trabalho do meu querido amigo Nerdmaster. Minha inspiração para o Dasp Moviecast, o podcast do meu site, o Dasp Moviemaker, veio depois de ouvir o Paranerdia 10 do Chapolin. Beleza, olha que maravilha. Por isso que este é o meu atual segundo episódio favorito, pois, depois do lançamento deste último sobre Sega versus Nintendo, o episódio atual é que se tornou o meu favorito. O modo como o tema foi abordado pelo convidado Luzerba imediatamente fez com que esse cast subisse para o primeiro lugar na minha lista. Além do mais, o cara merecia sim participar de um Paranerdia, considerando ser o fã número 1. Parabéns pela oportunidade, Luzerba, e por mais um ótimo programa, Nerdmaster. Para todos os ouvintes, eu deixo mais um. Valeu pela força! Legal, muito bem. Bom, além desses e-mails, eu recebi também alguns comentários. Gostaria de mandar um abraço para o Olinas, para o Apollo Creed, que é o cunha do Henrique. O Henrique Pérez no, nos comentários assina como Apollo Creed. Também queria mandar um abraço para o Lucas Saad 11 e também para o Igor, o Spocur do TV Cinema em DVD. Legal, recados dados, e-mails lidos, comentários comentados também. Vamos ficando por aqui, ouçam agora o Cine Nerd e o Curioso Nerd. Vamos lá. Ei, Luke, eu sou seu pai. Curioso Nerds. Para o Curioso Nerds deste episódio, eu gostaria de falar sobre dois sites que são sensacionais para quem quer reviver um pouco e lembrar da infância dos desenhos antigos, que são o Retro TV e o Mofolândia. Para quem não conhece, esses dois sites são especializados em relembrar desenhos da década de 60, 70 e 80. Os endereços são retrotv.uol.com.br e www.mofolandia.com.br. Acessem esses sites e vocês terão não só boas lembranças, como também várias curiosidades a respeito dos desenhos e seriados também de antigamente. Acredite, é verdade. Cine Nerd. Para o Cine Nerd deste episódio, eu gostaria de recomendar a edição estendida da trilogia de filmes mais cultuada de todos os tempos para nós, os nerds. A trilogia dos filmes O Senhor dos Anéis foi lançada recentemente, com edição estendida com nada menos do que 12 discos. São dois discos para cada filme e mais dois discos de extras também para cada filme. É uma edição que todos nós, nerds, temos que ter em nossas coleções. Eu recomendo. gente quiser, tem qualquer faz de conta, a gente apronta, é bom ser moleque enquanto puder. Vamos começar falando o seguinte, Márcio, tua idade? 32. Então viveste a década de 80. Vivi bem. Maurício, idade? Tenho 29. Nasci em 81. Então você viveu a década de 80 também. A primeira lembrança que tenho é assistindo o Balão Mágico. Certo. Varley, idade? 20. Nasci em 1980. Mas graças ao Cartoon Network e à minha mãe, eu sempre gostei muito dos desenhos da década de 80. Foda. Tu não viveu a década. Não, assim. não vivi. Tu não tinha tecnologia limitada que nós tínhamos. É, eu já comecei com Mega Drive, né, cara? Pirica, teu desenho favorito da década de 80? É difícil escolher um, mas já que ele escolher, eu fico com o Pica-Pau. Pica-Pau, boa escolha. Maurício. Cara, eu tive até boneco. Eu era Tartarugas Ninja. Ah, não perdi o episódio da pessoa lá. Varley, apesar de não ter vivido a época, tens algum favorito da década de 80? Thundercats, muito bom. Bom, o meu favorito da década de 80 é o He-Man. Desenho símbolo da década de 80, na minha opinião, é o He-Man, com certeza. É. E também o símbolo da viadagem. Me desculpa, né? Não queria falar isso. É o de cuecão de porra. Vamos começar a esculambar os desenhos então logo de uma vez? Então vamos começar com o He-Man e os Defensores do Universo. E os Defensores do Universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e Gorpo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. O que vocês têm a falar sobre isso? O Varley já falou que é o símbolo da viadagem. O que tu acha, Márcio? Cara, quando eu assistia, na época, eu era bem inocente. Então, eu até tava legal do He-Man na época. Sim. Eu tentei assistir depois, cara. Eu acho que pra mim é um desenho que envelheceu muito. E hoje eu posso falar assim, que eu assisto, eu não gostaria mais de rever. Eu acho muito besta. Eu acho que nem é tanto isso de que envelheceu. Eu acho que mais todo mundo fala, né? Ah, um He-Man bronzeado, de tanguinha de pelúcia, bababá. Mas eu acho que ainda tem seu valor, faz o cara lembrar da infância. Sim. Olha só, o problema que eu vejo no He-Man é que eu acho que ele já começou errado, porque vocês sabem como é que é a origem do desenho do He-Man, né? Mais ou menos. Mais ou menos, é o seguinte, a Mattel, famosa fabricante de brinquedos, ela queria fazer uma linha de bonecos guerreiros. Aí o que eles pensaram? Não, vamos fazer do Conan. Ah, legal, bom, Conan, o Bárbaro, deve ser uma coisa realmente legal. Só que os porra loucas dos executivos da Mattel não sabiam o que era Conan. Aí quando eles pegaram alguns dos quadrinhos do Conan para ver o que era o Conan, eles se assustaram pra caramba, porque não tem nada a ver de um desenho animado, não tem nada a ver com coisa infantil. Eles queriam fazer um personagem infantil pra boneco, pra criança. Eles não conseguiam fazer isso com o Conan. O Conan não tinha condições de virar um boneco. Aí, mano, já estamos com os moldes feitos pro Conan. O que a gente vai fazer então? Vamos criar um desenho em cima desse molde, desse boneco musculoso, e vamos ver o que você faz. Nasceu aí o He-Man. Você teve os bonecos, nerd? Tive. Eu tive dois bonecos da série do He-Man. Eu tive o He-Man, propriamente dito, e o Mentor. Não teve o Príncipe Adam? Não, cara, aquele boneco do Príncipe Adam era muita derrota, cara. Não... é, rosinha, ele era rosinha, não era? Eu tinha um cara que. Eu tinha um amigo meu que tinha todos, tinha o Príncipe Adam, tinha o He-Man, tinha o Gato Guerreiro, o Pacato, o Mentor, tinha todos. Legal. He-Man eu não cheguei a ter, não. Do He-Man eu não tive nada quando era pivete. Cara, desenho o He-Man, eu vou falar do que eu sentia quando assistia na televisão quando era pequeno. Cara, era um desenho que a gente esperava pra certo que ia passar todo dia. Era um desenho que te prendia na televisão, ele te... E sempre tinha uma historinha lá, uma que outra, que hoje a gente vê que é mais uma história de criancinha. Mas era legal, cara, eu curtia muito, eu curtia ele, o He-Man, o Gato Guerreiro, o Gorpo, eu gostava mais do Gorpo, sempre fazendo as atrapalhadas dele. E tinha as lições de moral, né, no final dos desenhos, né? Inclusive depois... ensinamentos financeiros, hein? Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Depois apareceu aquele que se escondia durante o episódio, no final ele aparecia. Não, esse é na Chico. Esse é o Geninho da She-Ra. Sim, mas ele não aparecia também? Não, ele foi um personagem inventado na She-Ra justamente para ele dar depois a lição de moral e fazer uma coisa aqui. Onde eu estava no episódio? Você me encontrou? Esse era exclusivo da She-Ra. Isso é muito Onde Está o Wally, né, cara? Com certeza. Era essa, Onde Está o Wally, ver se você descobria. E, cara, uma coisa que eu tenho que confessar, eu nunca achava o Geninho no meio do episódio. Cara, eu achei uma vez só, cara. Quem é que tava prestando atenção no cenário quando tava todo mundo se porrando no meio do desenho? Cara, mas eu achei uma vez, única vez. Tava muito fácil de achar, ele tava numa moita. Normalmente é uma coisa óbvia, mas, pô, a gente não tá prestando atenção nisso. Quem assistiu o episódio da She-Ra procurando o Geninho? Ninguém. É porque tem que pensar que na época as televisões também não tinham uma imagem lá grandes coisas pra você ficar conseguindo prestar atenção em detalhes. Era antena com bombril, né, cara? Tinha aquela regulagem da televisão, ainda nem era automático. Não, tem essa complicação, tem esse agravante. TV de 29 polegadas, tu era rico. Nossa, tá louco. Agora, um desenho que é na mesma linha desse do He-Man, que aliás eu acho que é até o mesmo estúdio que fez o desenho do He-Man, que eu adorava de paixão, era o Thundercats. Mesma pegada, vamos assim dizer, o mesmo estilo de desenho, mas o Thundercats diferentes do He-Man foi feito com um roteiro bem feito, e esse não envelheceu, vocês concordam? Sim. Pra ser sincero, nunca fui acompanhar Thundercats. É? Não sei porquê, eu nunca fui com a cara do desenho, eu nunca assisti, cara, nem com a pivete, nem... Depois, nunca assisti. Eu acho muito que o Thundercats ele conseguiu isso também, porque tinha no meio da produção estúdio japonês, cara. Sim. Cara, aquela abertura do Thundercats era uma coisa de doido, cara. Thundercats are loose. Eu queria que o desenho todo fosse naquele estilo da abertura. Mas o Thundercats já era pra se levar mais a sério, né, cara? Ele já tinha uma história, que os episódios, eles meio que se ligavam, interligavam. Toda uma fuga do planeta, a casa desconhecida, aquela história lá era muito legal, cara. Cara, e Thundercats tinha uma coisa que todo mundo tem que concordar. O melhor vilão de desenho animado de todos os tempos, Mun-Ra. O Mun-Ra era o vilão mais foda de todo o universo dos desenhos animados, cara. Tá pra nascer vilão de desenho animado mais carismático do que o Mun-Ra, cara. Antigos espíritos do mal, transforme esta forma decadente em mundo que tem vida eterna. Vou falar outra coisa. Nem o Thundercats foge de um personagem um pouco afeminado. Não. Se a gente começar a ver assim, tem figuras homossexuais em todos os desenhos. Em todos, né? Pois é. Mas, putz, nem era esse dia, cara. A década de 80 foi uma década muito porra louca. Foi, mas... Bom, mas vamos começar essa discussão. Thundercats eram homossexuais? É. Tá, quer começar por quem? Pelo Pantro, pela Chitara? A Chitara eu vou considerar porque ela era, em tese, a fêmea da situação ali. Vamos começar com o mais viado de todos, o Snarf. Ah, mas o Snarf, coitado, ele era um gatinho triste. Lion! Porra, era um... Você fazia a dublagem dele? Não treinei muito pra poder fazer essa imitação. Vocês acham que tem algum desenho fora Thundercats que conseguiu sobreviver à década de 80? Dá pra assistir hoje tranquilo, sem fazer... Eu posso falar um. Fala. Eu posso falar dois. Eu gostaria muito que alguém lançasse eles aqui no Brasil, nem que fosse em saco de pão, cara. Que é o desenho do Rambo, cara. Rambo! Quando e onde quer que as maléficas forças do General Warhawk ameacem os defensores da paz mundial, só há um homem a chamar. Eu quero que achem Rambo. Das cidades e arranha-céus aos desfiladeiros e montanhas inacessíveis, o campeão da liberdade é invencível. Rambo, ajudado pelo gênio mecânico conhecido como Turbo e pela mestra em disfarces chamada Cat, o íntegro protetor dos inocentes. Rambo, a força da liberdade. Maneiro. Eu até comprei fora, acho que dois volumes dele, cara. Às vezes, se fazer nada, eu boto pra assistir, cara. Vejo... Repetido direto, cara, é muito bom, cara. Eu acho muito bom o desenho do Rambo, cara. Eu acho que o Garfield funciona ainda hoje. Uhum. E... Gente, esqueci o nome. Beetlejuice. Ah, Beetlejuice. Yeah. Beetlejuice, né? Mas... Beetlejuice não, ele é 88. Tá. Tá valendo então. Tá valendo. Beetlejuice tá valendo. Se realmente era outro desenho que tinha na época também, que é reformulado, que existe até hoje, o X-Men. Né? Cara, o único X-Men, na minha opinião, que valia a pena assistir era aquele X-Men da década de 80, cara. Aquele X-Men era maneiro. Não, é o de 80 e o 90, cara. 90 também tava legal, cara. Agora, até o meio de 90. Depois ele parou, não me lembro. Agora, esse X-Men Evolution aí, cara, já não curti mais. Olha, até que dá pra encarar esse último Wolverine e os X-Men. Tá até aturável. Não é aquela coisa, nossa, que maravilha, mas... Até que tá assistível esse Wolverine e X-Men, mas, pô, X-Men é o da década de 80, com aquela abertura também. Cara, eu passava o episódio, eu gravava. Passava, eu sempre gravava todos. Ficava vendo a semana toda. Aí depois gravava de novo durante a semana. Uma coisa que a gente tem que falar é que, apesar do assunto ser desenhos da década de 80, nós podemos, obviamente, falar dos clássicos. Pirica mesmo mandou um, que é o Pica-Pau. Da década de 80, a gente assistiu na década de 80, mas tá valendo. Se você for pegar muitos assim, né, cara? Mesmo o Hanna-Barbera, o próprio Popeye, né, cara? Isso. Só que assim, eles passavam muito nos anos 80. Tom e Jerry. Tom e Jerry. Pernalonga e a turma dele toda, cara. Sim, cara, Pernalonga. O Mickey, cara, Mickey. O Mickey tinha alguns que eu gostava, não era todos não, mas tinha uns que eu gostava. Cara, dos desenhos da Disney que eu gostava eram os do Pateta. Os do Pateta eram maneiros. Tem um, cara, da década de 80 que eu lembrei agora. Fala. Que funcionava muito. DuckTales. Aí vem um furacão, vem emoção. Vem corrida em avião, vem sensação. Velhos castelos, belos duelos, até o sul, são os caçadores de aventura, todos eles são grandes figuras, nossos amigos se enfrentam, mas há perigos que estão, tudo isso acontece em Dante. Caçadores de Aventuras. Eu ia falar que é o único Disney que eu assisti e gostava. Cara, esse é o DuckTales. Eu vou te explicar por quê, Perica. Porque o DuckTales era baseado nas histórias do Carl Banks, que foi o criador do Tio Patinhas. Todas aquelas histórias em quadrinhos clássicas do Tio Patinhas foram transportadas pro DuckTales, por isso ficou tão bom, cara. Uma coisa que eu adorava no DuckTales é que tinha muito personagem bom, cara. Não era só o Tio Patinhas que era bom personagem, não. Tinha o Capitão Boing, tinha a Madame Patilda, os irmãos Metralha em si só já eram personagens fantásticos. Tinha a mãe deles que era pior do que eles, cara. Metralha. A mãe deles era foda. A mãe Metralha era pauleira, cara. Era. Tinha o Professor Pardal, cara. Eu adoro o Professor Pardal. Eu acho um personagem engraçadíssimo no desenho do DuckTales, o Professor Pardal, cara. Muito maneiro mesmo, pô. O Leopoldo lá, o mordomo. O mordomo do Patinhas também é muito show de bola. Que é aquele personagem inglês sarcástico, né? Aquele inglês que só faz tiradas com a cara do patrão, né? Muito mais. Aquilo é meio Alfred. É meio Alfred mesmo. Mas a ideia é aquele mordomo estilo Alfred do Batman mesmo, com certeza. Qual os personagens que vocês mais gostavam do DuckTales? Diz aí, Perica. Eu gostava dos Metralhas, cara. Maurício. Cara, eu gostava muito do Professor Pardal, cara. É. E também do Tio Patinhas lá, com a pão durice dele. Eu gostava de todos esses, mas eu vou falar o Guinho, o Zezinho e o Luizinho pra diferenciar um pouco. Teve até um desenho do Pica-Pau, cara, que se... um dos mais novos, assim, que eu acho que talvez eu esteja enganado, mas tinha um personagem no desenho que era um tio. Sim. O Pica-Pau tava num lugar frio, passando fome, foi numa função de um tio dele lá. Sim. A cara do Tio Patinhas, assim, cara. Sim, por quê? Porque o tanto o Tio Patinhas quanto esse tio Suvina do Pica-Pau, eles são baseados naquele adorável avarento, né? Que é o Ebenezer Scrooge, do Um Conto de Natal. Vocês conhecem esses filmes, né? Um Conto de Natal, a Christmas... Sim, sim, pá. Filme pesado. Né? São vários filmes que tratam desse mesmo personagem, né? Que é o Ebenezer Scrooge. No original em inglês, o Tio Patinhas, inclusive, é Scrooge McDuck, que é justamente em homenagem ao personagem Ebenezer Scrooge. Aí o que que acontece? Meu personagem favorito do DuckTales era a Maga Patológica, cara. A Maga Patológica e o Professor Pardal nos Mocinhos, cara. Eram os dois personagens que eu acho que quando tinha uma história com eles, eu sabia que ia ser uma história maneira. A dos inimigos, o Honduro McMoney, cara, era muito engraçado. Maneira, o El Capitan, aquele do episódio do Tesouro dos Sóis Dourados. Sim. Putz, aquele é foda, cara. Pena Piranha. Que só existiu naqueles episódios, né? Uma saga só, né? Não foi um acho que foram quatro episódios. Só. Mas... Também eu gostava também do piloto do avião que nunca fazia um pouso correto. O Eng. O Eng, cara. Piloto. Pato com queixo. É o pato. É. Chefe dos escoteiros mirim. Chefe dos. Ah, é muito bom esse episódio, cara. E a abertura do DuckTales, cantada pelo Luiz Ricardo, né? Na época ele era Bozo, caramba. Porra, é uma abertura fabulosa, cara. Vou até botar o tema do DuckTales pra tocar aqui, porque, pô, era com certeza a abertura mais cantada por todas as crianças daquela época. O que vocês acham? Até hoje, né? Até hoje eu canto de vez em quando. Vou te contar um negócio, deviam mandar fuzilar os executivos da Globo por lançarem DuckTales cortado e sem abertura, cara. Que crime, que coisa horrível. Não, isso é ridículo, né? Mas eu acho que, cara, que quando passava nos domingos de manhã, ele passava sem corte. Não, passava com corte também. Passava com corte? A única emissora que passou DuckTales na íntegra foi a SBT. Passava no sábado. Sim. O SBT era campeão, cara. O SBT, uma coisa que eu sempre gostei mais no SBT do que na Globo. O SBT sempre põe as aberturas dos desenhos por inteiro, cara. Eles nunca cortam nada. Sim, Dex, passava, tinha mais tempo com o episódio. Ah, mas, pô, isso é questão de querer, não é questão de poder. É questão de sim. Boa vontade. Falando nisso, em aberturas de desenhos animados, tem algumas dessas aberturas da década de 80 que eram verdadeiros chicletes de ouvido, né? Tem um colega nosso... Cavalo de Fogo. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar desse sono acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração. Quando me disse então que um dia rainha eu seria, se com a maldade pudesse pudesse chegar. Numa distribuição World Vision, Cavalo de Fogo. chama o Dave aí pra ele cantar a música do Cavalo de Fogo. Pode ser, por favor. Tem um também que eu achava muito legal, que é a Nossa Turma. Sim, a Nossa Turma. A abertura, a musiquinha era muito bacana. Get along gang, get along gang. Each one so special in his own way. Montgomery is the leader and he's such a good sport. But get along gang, get along gang. There's Wuma and Dottie with the spirit. Bingo the prankster doesn't ruin it. Logical Porsche will figure it out. And that's the same for the lead machine. Get up with the get along gang. Come on, their adventures don't end. Get up with the get along gang. Ah, get up with the get along gang. Let the cross circles on its way. Get up with the get along. A música era em inglês, cara. Eu até só agora, burro velho, eu descobri que a letra da música da Nossa Turma era uma música realmente muito boa, cara. Muito boa mesmo. Vou botar também pra aqui. Aliás, o fundo musical desse Paranerd hoje só vai ter música do desenho da década de 80. Entendeu? Muita gente vai rolar lágrimas eu escutar. Não duvido nada que a galera vá chorar um bocado. Ou de rir, ou de saudade, né? Não sei ou de desespero mesmo. É, né? Tô ficando velho, né? Cara, não tem. Eu não sei, cara. Tem um que eu lembro que eu nem sei se ele é da década de 80, cara, mas que era bizarro, cara. Capitão Planeta. O nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou 5 anéis mágicos para 5 jovens especiais. Kwame, da África, com poder da Terra. Da América do Norte, Willa, com poder do fogo. Da União Soviética, Linka, com poder do vento. Da Ásia, Gui, com poder da água. E da América do Sul, Mati, com poder do coração. Os 5 poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. O poder é de vocês! Puta, cara, que desenho. Finalzinho da década de 80, começo da década de 90. Pô, desenho bizarro, viu? O poder mais maneiro de todos era o coração. Esse aqui é poder fabuloso. Na hora, vinha o coração, já vinha a cavidade toda. O melhor poder de todos é o coração. Ó, poderzinho bom, né? Protege muito dos inimigos o poder. É. E deram o poder do coração pra quem? Um brasileiro. Do índio. Cara, outro desenho dos anos 80 que a gente não pode deixar de passar é os Transformers. Transformers, more than meets the eye. Autobots raise their peril to destroy the evil forces of the Decepticons. Transformers, Autobots raise the Transformers. Cara, Transformers é um desenho que hoje em dia eu não consigo mais assistir. Eu tinha muita saudade de desenho, eu achava ele muito, muito bom, mas eu recentemente peguei um DVD do Transformers para reassistir. Cara, eu não consegui reassistir. É muito galhofa, é muito tosco o desenho do Transformers. Não, cara, Transformers não faz isso, não faz isso. Um desenho que não é da década de 80, mas é do Transformer que eu gostava, era o Beast Machine, vocês lembram? Ah, me lembro. Ele dava na Manchete, mas já era nos anos 90, né? Finalzinho, 95, 96. Sim, mas era maneiro. Vamos discuti-lo, afinal de contas não é da década de 80. Uma coisa que eu queria ressaltar, quando eu falei que o favorito era o Pica-Pau, isso aí envolve também a turma do Pica-Pau. Sim. E tem um que é o favorito, cara, que é um episódio do Picolino. Tem um urso e um cachorro. E o final do desenho aparece o cachorro lá no final, o urso, o cachorro no colo assim, larari, larararar. Velhinho já, né? O urso, o cachorro, assim, final, o cachorro tenta atacar ele toda hora. É isso aí, cante mais uma vez, Charlie. Muito cara, bom. Esse desenho é foda, cara, um dos melhores. Bem, essa é a história do Pico da Canção de Ninar. E até hoje, 20 anos depois, você pode ouvi-lo cantando. Ouça. Cante mais uma vez, está bem, Charlie? Está bem! Oh! Rock-a-bye, baby, in a treetop. Down, come in. Tenda do Pico da Canção de Ninar. Exatamente, cara. Cante mais uma vez, Charlie. Esse episódio é muito louco. E uma coisa engraçada que do desenho do Picolino, né? Que é o Tilly Willy, o pinguim, que isso. Não fala nada, ele é um personagem mudo, mas ele consegue ser muito mais comunicativo sim. Que os outros personagens que falam perto dele. Não, sim, é legal. E assim, é legal que ele sempre se dá bem, né, cara? Ele sempre se dá bem. Uma coisa que eu não gostei, vamos fazer um pouco de comparação entre desenhos velhos e desenhos novos. Depois eles fizeram uma versão nova para os desenhos do Pica-Pau, inclusive esse do Picolino, né? E botar pra falar, cara. Porra, não, o Picolino não fala, filho. Para de botar o Picolino falando. É ridículo. E o mesmo serve pra Pantera Cor-de-Rosa, cara. É. Onde já se viu uma Pantera Cor-de-Rosa que fala? O próprio Tom e Jerry também que fala. Cara, é ridículo. Vamos começar com esse papo, então. Comparação entre os desenhos antigos e os desenhos novos. Mesmos desenhos, da década de 80 e hoje em dia, como é que estão? Cara, uma coisa que vocês vão de concordar comigo, tem uma coisa que é o principal problema nessa situação. O politicamente correto. Poxa, cara, eu não canso de falar essa frase aqui no Paranerd. O politicamente correto está matando a comédia. Sim, cara. Eu não sei, cara. Vamos pegar, por exemplo, o favorito do Pirica. Pica-pau da década de 80. Era aquele pica-pau que não queria saber de nada. Ele ferrava com todo mundo. Ele queria mais é ver o circo pegando fogo. Você pega o pica-pau novo agora, que passa muito na Record, principalmente, né? O pica-pau é bobalhão. O pica-pau se deixa levar. O Zé Curubu engana o pica-pau no desenho novo, cara. E o Tom e Jerry, que eles estão amigos? Ah, não quero nem começar. Tem um Tom e Jerry novinho, o mais novo agora, que eles não são mais amigos, mas, pô, não tem nem um décimo da graça do Tom e Jerry da década de 80, pô. Que não tem tanta violência, tanta porrada quanto tinha antigamente. O negócio desse desenho era alguém pra se ferrar e alguém pra sempre se dar bem. E o Tom e Jerry era isso, era o Jerry se dando bem e o Tom se ferrando. Apesar que eu lembro de alguns episódios em que o Jerry se ferrava também. Um pouquinho. Assim como o Pica-Pau também, assim, a cada 30 desenhos, um no final ele tava mal. Quando tinha os episódios do Patolino e Pernalonga também, só Pernalongas. Coyote e Papaléguas. Exato. O Frajola e o Piu-Piu. Cara, no caso principalmente do Coyote e do Papaléguas, não tinha como o Coyote se dar bem nunca, porque um dia que ele se desse bem, acabava o desenho. Não, ele ia mostrar ele assando o Papaléguas, né, cara, e batendo um fango. Não, na verdade, o dia que ele ia conseguir explodir o Papaléguas, ia ficar sem comida. Tipo, ele fudeu o Papaléguas, mas ele também se ferrou, né? É, não, ele morre, né? A existência dele depende da existência do Papaléguas. Sada pra caramba. O Coyote persegue o Papaléguas. Maravilha. Pra comê-lo. Beleza. Por que ele não tenta comida na Acme? Não, porque depois já virou o pessoal, né? Ah, aquilo ali não é mais por comida. Porque se o Coyote persegue o Papaléguas pra comer... Ele já devia ter morrido de fome aos 10 episódios. Não come nada. Mas aí ele falou, o Maurício falou, virou pessoal, né? Questão de Não consegui pegar ele pra comer, mas eu vou pegar ele de qualquer jeito. Tá aí. Questão de honra. Cara, o que me impressionava era a ideia dos caras. Como é que a gente vai fazer o Coyote se ralar hoje? Sim. Vamos pensar. Vamos botar ele dentro de uma bola de ferro e fazer. Ou então ele vai pular num negócio, vai pular num trampolim pra jogar a pedra, ao invés de cair, vai subir e vai cair nele. Não, ou vai cair a montanha toda, né? O pedacinho fica e a montanha toda cai, né? E outra coisa que eu achava muito engraçado também, que não entendi, era aquela vez que ele pintava o túnel na pedra. O Papaléguas sempre passava e na hora que ele passava ele se fodia, cara. Então vi um trem. E lá se me matava. E o Coyote e o Papaléguas é outro desenho que não fala nada, nem precisa ter falas, ninguém precisa falar nada, só as piadas de ações. As únicas falas que tinham era o do narrador lendo as embalagens. O narrador com as placas, que o Coyote levanta a placa dizendo o que ele quer falar. que ele já não podia falar porque era era pra demonstrar mesmo que era dois animais, né? E se botasse fala, ia já mais humanizar o personagem, dois já não ia ficar tão legal. Olha só. Mas é engraçado, né, que dos Looney Tunes, eu acho que eles são os dois únicos que não falam, assim, que eu lembro rápido. Sim. É, mas os outros não têm toda essa fissura de um sempre correr atrás do outro. É, já tem mais um foco diferente do que... Ah, Piu-Piu pra Jova vai um atrás do outro, mas os outros todos os episódios. Não, mas tem o cachorro também no meio, né? Que às vezes vai lá o pipi... Tem a velhinha também, né? Tem a velhinha. É mais de um personagem, né? Um episódio... Esse desenho aí do Piu-Piu, cara, foi um dos poucos que a versão nova também foi legal, cara. Aquele Mistérios do Piu-Piu e Frajola? Também, mas teve umas também que era o Frajola sempre indo atrás do Piu-Piu também. Sim. Teve uma nova aí que eu me lembro que o Frajola foi atrás do Piu-Piu de bicicleta. E ele deu a volta no mundo do bicicleta, chegou no final do episódio, ele tinha umas pernas gigantes e não conseguia caminhar. Cara, é muito engraçado. Isso não... Olha só, voltando um pouco pro Papaléguas, um episódio que eu lembro, tá o lobo, tá o coiote na ponta de um precipício, serrando uma madeira, alguma coisa assim, pro Papaléguas que tava na outra ponta da tábua se ferrar e cair. Quem caiu foi o coiote, e o Papaléguas com a porra da tábua... Aí o caiu, aquela cena de bomba, né? Que é sempre aquela. E aí dá só aquela fumacinha lá embaixo. Foca no coiote lá embaixo, ele levanta uma placa. Ó, eu não vou reclamar de nada, não, mas ele está desafiando a lei da gravidade. Aí depois o papai levanta uma placa. Tudo bem, eu nunca estudei lei mesmo. Pior, é verdade. É por isso que desenho é tão legal, cara. É, tem coisa impossível, mas a gente sabe que naquele mundo é possível. Eram desenhos inocentes, cara, que não tinha tipo, aquele lance de fazer um desenho pra educar a molecada. Como tem um monte hoje, né? Com desenho, com liçãozinhas de moral e tudo mais. Eram desenhos apenas pra divertir. E pronto, final. Para mandar a gente olhar a televisão e ficar quieto. E nem incomodar pai e mãe. Cara. Justamente nesse assunto, desenho que é só para divertir, ponto final, vou ter que falar então do meu desenho favorito. Corrida Maluca. Aqui estão agora os volantes mais pilotas do mundo para realizar mais uma Corrida Maluca. Numa disputa pelo título de volante mais pilota do mundo. Aí estão eles alinhando. Primeiro, o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Em seguida, Rufus Lenhador e Dentes de Serra. Na posição seguinte, o carro tanque do Sargento Bombarda. Logo depois, o carro da Quadrilha da Morte, que é a prova de balas. Esse inventor genial, professor aéreo, no seu carro cheio de truques. Ah, oh, que gracinha! Essa é Penélope Charmosa, a boneca do volante. Atrás dela, os irmãos Rocha em seu carro de pedra. O cupê mal assombrado e o Barão Vermelho. E aí está o Tio Tomás, o campeão de Brejo Seco e o seu atento copiloto. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de mais intenções. Dick Vigarista e o seu ajudante Muttley sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção, partiram! Partida prejudicada e anulada, mas é claro, foram consultados ao poste pelo amigo marginal de Dick Vigarista. Mas agora é pra valer, vai começar outra corrida maluca! Ah não, mas desse tem que falar desse, tem que falar do Muttley também. Cara, no do dia povo. No dia que o Dick Vigarista passa a linha de chegada em primeiro, cara, mas ele perde porque ele trapaceou, cara. Eu falei, caraca, velho. Vai ser azarado e já perde toda vez. No dia que passa na linha de chegada na frente, ele perde também. Eu fiquei puto com esse episódio. Por quê? Qual foi a trapaça que o Dick Vigarista usou? Ele esticou o nariz do carro. Mal. Só que num outro episódio anterior, o professor aéreo fez a mesma coisa esticando a máquina dele e ninguém falou porra nenhuma com isso. Eu tenho raiva. Mas é que do Dick, o Dick sempre apronta, né? Então não dá pra perdoar. Porque o carro do Dick Vigarista é o melhor carro de todos, porque ele tá sempre na frente. Ele sempre para pra tentar sacanear os outros. Então, se ele não se preocupasse em sacanear, ele se dava bem, né, cara? Ele só não ganha porque ele para pra atrapalhar os outros. Mas aí não tem graça se ele ganhar só ganhar, pô. Ele acha óbvio. Graça, ele tem que sacanear. Não é só ganhar, é ganhar com estilo. Ah, se fosse, se ganhar sem ninguém passar na linha de chegada. Ele... Não. Ele não basta ganhar, cara, tem que humilhar. Isso! Cara, ganhar é para os fracos, humilhar é para os fortes. O Dick, mais especificamente o Muttley, ficaram tão carismáticos, tão bons personagens nesse desenho, que eles acabaram migrando para outros desenhos. Sempre que precisam de um vilão para um desenho qualquer, tipo do Zé Colmeia, por exemplo, botava o Dick Vigarista. Tinha, inclusive, um Caçadores do Tesouro, alguma coisa assim, que o Manda-Chuva era o chefe da turma e mandava o Zé Colmeia ir atrás de tesouros, alguma coisa, o bandido era o Dick Vigarista. Pô, o Dick Vigarista depois teve o Pombo também. Teve o do Pombo. Máquinas voadoras. E Muttley em suas máquinas voadoras. Não, pior, era aqueles ajudantes, cara. Os ajudantes, velho, era muito lesado. Era o gordinho. É o Plonk. Era o magrelinho que a roupa ficava maior do que ele escondia, ficava só o chapéu tremendo. O gordinho não falava, né? Só gordinho. O gordinho se chama Clunk e o magrelo se chama Zilli. Esse era barato. Não, é nesse Máquinas Voadoras que entra um bordão do Muttley que até hoje eu uso, cara. Medalha, medalha, medalha, medalha, medalha. E a risada, né? Inconfundível. Aquela risada do Muttley eu nem tento imitar porque eu não consigo. É impossível. A risada do Muttley. É a mesma coisa que tentar imitar o Pica-Pau na risadinha. Não tem. É poucos. Ah. Queria ver alguém imitar direitinho a risada do Muttley, porque eu não consigo. Eu vou botar uma risada, vou pegar no efeito sonoro aí uma risada do Muttley pra botar, porque essa risada é inconfundível, cara. Voltando um pouquinho pra Corrida Maluca, vocês curtiam Corrida Maluca? Sim. Eu te confesso que não gostava tanto. Não? Não gostava muito, mas olhava, assistia. Fora o Dick Vigarista, que o Dick Vigarista não vale. Qual é o carro favorito? Ah, o dos irmãos lá, eu nunca lembro. Carro de pedra? Não, é daqueles irmãos que pareciam os mafiosos. É. Esqueço o nome. Filha da Morte. Isso. Eu gostava do carro do doutor lá, o cientista maluco. Pirita. Aquele da São Mão Assombrada, não é o nome do carro? Esse era muito louco, tinha um dragão pra fora, né? Tinha o do Zé Buscapé, cara, que era muito engraçado, cara. Só ficava aquele urso lá atrás, todo com medo de tudo, cara. Puta. Carroça Vapor do Tio Tomás. É. Bom, vamos lembrar quais eram os carros. Tinha o 01, que era o carro de pedra dos irmãos Rocha. O 02 era o cupê maldito, favorito do Pirica. O 03 era o carro mágico do professor Aéreo. O 04 era o carro voador do Barão Vermelho. O 05 era o carro tanque do exército, que é o meu favorito. Eu adorava o Sargento Bombarda no carro tanque do exército. O 06... Aliás, não, minto. O 05 é a Penélope Charmosa. O 06 é o carro do tanque do exército. 07, Quadrilha da Morte. 08 era a Carroça Vapor. 09 era o Peter Perfeito. E o 10, o Rufo Lenhador. E, obviamente, o 00, o melhor carro de todos, a máquina. Cara, era muito maneiro esse desenho. Cara, era muito maneiro, principalmente pelo fato de que era sempre a mesma coisa. No frigir dos ovos, era sempre a mesma coisa. Mas, pô, não dava pra deixar de assistir, porque você sempre queria ver o Tico Vigarista se ferrar e se ferrar de novo. Ou ver como ele ia tentar ferrar e nunca conseguir, né? Sim, exatamente. Era sempre uma armadilha diferente. Vocês querem sugerir mais algum? O Arley mesmo, antes que a gente começasse a gravar, falou de um que eu adorava de paixão, que era o Silver Hawks. Silverhawks. Sim, o Varley, conta pra galera aí. Uma série, que um desenho que eu gostei muito também era o Silverhawks, os Falcões de Prata. Voam em asas de prata. Eles lutam com nervos de aço, parte metal, parte carne. Eles são os Silverhawks. Nascidos num tempo além dos tempos, eles sacrificaram seus corpos humanos modificados para suportar o estresse das longas jornadas através do espaço até a galáxia de Lincoln. Enviados para lá para defender o universo do terrível monstro estelar e seu bando intergaláctico. Lagartão, Terrível, Minotauro, Terremoto, Molecular, Trapaceiro, da Pesada e a Loucura Musical de Melodia. Seu líder, Quicksilver, e seu companheiro Falcão Bionico. O invencível satélite espião e interceptador. Os gêmeos super-heróis. Steelheart e Steel-Will, dois super-heróis com coragem, vontade e força. Bluegrass, o incrível piloto tocador de guitarra nos controles da nave Miragem. E do planeta das minas, o Copper Kid. Seu comandante Starfazer dirige a equipe de seu quartel-general em órbita, o Ninho dos Falcões. Os Silverhawks, os primeiros super-androides com mentes humanas e músculos de máquina. Que tinha o comandante Stargazer, eu não lembro o nome, Quicksilver, Bluegrass, nossa, era muito. Copper Kid. Uhum. Os Silver fizeram o Quicksilver, que era o chefe do quinteto ali no caso, Steel Will e Steel Heart, que eram os irmãos gêmeos. É, o Copper Kid, que era o garoto que era de uma outra, de uma raça alienígena, e o Bluegrass, que era o piloto da nave que tocava guitarra. O chefe do bando era o Coronel Stargazer, que que comandava o Ninho dos Falcões. Cara, era muito louco esse negócio. Que o desenho do Silverhawks era na mesma pegada dos Thundercats, aliás, era exatamente a mesma empresa que fez o Thundercats, fez o Silverhawks, e tinha muita, muita coincidência com Thundercats. Um bandido principal que se transformava, que era o Monstro Estelar, ele também tinha aquelas frasezinhas de transformação, que sinceramente eu não lembro do slogan de transformação. É, eu acho que eu lembro. Mas... É, luz estelar, conceda-me a grandeza, força ameaça do monstro estelar. Acho que era tipo isso, cara. Era bizarro. Se não for, eu vou procurar no YouTube. Com a mesma voz do... E era o mesmo que fazia a voz do Munhá, né? Era o mesmo dublador do Munhá. Era o mesmo, cara. O melhor dublador de vilões que tinha na... nos desenhos animados era o cara que fazia a voz do Munhá, cara. Pelo amor de Deus. Silvio Navas, cara. Não, esse cara merece. Vamos dar uma salva de palmas. Silvio. Do Munhá. Era o dublador do Monstro Estelar, do Limbo. Cara, esse cara merece. Tá vivo ainda, o cara. Não morreu ainda. É um cidadão... Tá aposentado, obviamente, mas era o dublador de vilões, cara. Pelo amor de Deus. Bionicão. Quem é que lembra de Bionicão aí? Lembro muito, cara. Eu lembro pouco também desse desenho. Cara, que eu lembro mais do Bionicão com o Scooby-Doo. Sim, com o Scooby-Doo, participando do desenho do Scooby-Doo. Isso, eu lembro mais dele, nem isso aí. Falcão Azul e Bionicão. Cara, o Falcão Azul era muito comédia, porque era uma espécie de paródia ao Batman, né? Que o lance era o Bionicão. Enquanto o desenho é o desenho do Bionicão, não é o desenho do Falcão Azul. O Falcão Azul era um personagem secundário no desenho. Cara, Bionicão, eles passavam no SBT só. Sim. E o dublador do Bionicão, que também é o mesmo dublador do Scooby-Doo, que é o nosso querido Orlando Dumont, seu peru, fazia vozes sensacionais, cara. Cada fala do Scooby-Doo e cada fala do Bionicão eram comédias puras. O nome do desenho, segundo temos aqui um consultor que está em silêncio, né? Nossa. Era Dinamite o Bionicão. Bionicão e Falcão Azul. Isso. Cara, que ele usava um babadorzinho, né, cara? Que era meio que um babadorzinho com uma capa e as botinhas. E uma máscarazinha nos olhos. Fato que falando, o nome Bionicão não era à toa, que o bicho era um robô, não era um cachorro de verdade. Aquilo ali era um robô cachorro. Aquilo não era um cachorro vivo, era um cachorro robótico. E era muito. Cara, as pernas dele soltavam, a cabeça. Ele tinha um pescoço esticável que ele ficava fazendo mil e uma. Cara, era muito... Ele conseguia voar com o rabo e fazer uma hélice, tipo uma hélice de helicóptero. Era quase o cachorro do... Espetor Bugiganga. Cachorro do Espetor Bugiganga, cara. Outro desenho da década de 80 que era muito bom também. O Inspetor Bugiganga, cara. Que é muito maneiro também. E outra... abertura de desenho chiclete de orelha, né? E essa chiclete ainda não tinha música, não tinha letra. Thank you. letra. A letra era o pessoal falando Spectre Gadget. Chiclete de orelha, Inspetor Bugiganga. Ai, Inspetor. Ah, meu, eu preferia em português, cara. Ah, em português não tem graça, Varley. Tem graça, sim. Ah. Sim, ficou uma boa. Inspetor Bugiganga não teve filmes live action. Eu me recuso a dizer isso. Ah, não fala isso, por favor, não fala. Desenho 3D, não teve. Desenho. Ah, o segundo, muito ruim, cara, mas o primeiro é divertidinho, é assistível. O quê, o primeiro filme? É. O Matthew Broderick? É. Na boa. Óbvio, é uma adaptação, mas eu acho divertido. Acho que botar... Foi uma tentativa. O dois é... Móvel, não. É, o primeiro foi uma tentativa e o dois foi um erro. É, o primeiro foi uma tentativa que não ficou tão ruim. Você tem que pensar que é uma adaptação, cara. Putz. Releva. Adaptação. Doutor Carra mostrando o rosto. Ah, cara, mas você também aí... Mostrou o rosto no desenho inteiro, seu maluco. Ah, mas é a mesma coisa o Homem-Aranha não ter a teia natural. No desenho, nos quadrinhos da Marvel do 2099, o Homem-Aranha tinha esse negócio de ter teia natural. Não tô falando do desenho. Nos desenhos, ele era sempre ele que fazia as... Perigo, de mais algum... Ele até teve até um episódio que ele explicou como é que ele fazia. Que ele tinha... Que ele sabia fazer a teia por causa do DNA da aranha que ele tinha. Perica, você lembra de algum desenho maneiro da década de 80? Charlie Brown. Porra, a mesma. Snoopy, né? Snoopy. Woodstock. Cara, o Snoopy era muito maneiro, cara. Era um desenho maneiríssimo. Era maneiríssimo. Esse desenho é muito gelado, porque era um desenho que falava sobre a vida das crianças, né? Sobre as coisas que aconteciam com as crianças. Não tinha nada assim muito fantástico, assombroso. Só fora o fato que Snoopy era um... Mas era... Parecia mais gente do que cachorro, né? Mas, fora isso... Mas então... O desenho era lançado na década de 60, não era? Sim. Sim. Então, na verdade, quando eu fiz meio de fazer uma escultura do Snoopy, do Charlie, do Minduim, né? Eu acabei até lendo bastante coisa da vida do Charles Schulz, que é o cara que criou e tal. Ele, assim, é totalmente baseado na vida dele quando ele era pivete, tipo, ele era o Minduim, tipo, ele tinha um cachorro que achava que era gente. Muito legal a biografia do cara, assim, cara. Maneiro. Cara, o lance também, tipo assim, de, que ele não entendia os adultos, né, por isso que quando eles falam, ficam... É isso, a professora do Charlie Brown. Falando, eu lembrei de dois episódios, cara. Era o do Dia dos Namorados. Das cartinhas na caixinha. Aquele coitado, você fica com dó, cara. E o do jogo de futebol americano. Que a Paty Pimentinha vai pôr a toda vez a bola pro Charlie Brown chutar na hora que ele vem. Ela tira a bola, ele vai chutar e dá uma cambalhota assim, cara. Tem um bacana também, que até os Simpsons fizeram em cima dele, que é do Halloween, né? Que é a grande abóbora vai vir. Cara, muito engraçado esse desenho, cara. Mas até nesse episódio, eles até dos Simpsons aí, até o... Eles fazem uma referência ao Snoopy. Sim, é totalmente Snoopy, é totalmente. O Homer dormindo em cima da casa. Um episódio que eu lembro, aliás, dois episódios que eu lembro muito do Snoopy. Um é que o Charlie Brown estava assistindo um jogo de futebol americano e ele olha a garotinha ruiva na plateia e começa a caçar essa garotinha, começa a tentar descobrir onde é que mora essa garotinha e pega o Lino pra ajudar ele a caçar onde é que fica essa garotinha. E no final do episódio, quem acaba ficando com a garota é o Lino. Lino. Mas que... Lino e a sua mãe. Toalhinha. Eu acho que um dos que eu mais gosto é um que ele tá correndo. vai, Minduim, você vai ganhar. Aí ele começa a imaginar ele ganhando. O pessoal jogando ele pro alto. E aí ele entra no meio do mato e sai fora da pista de corrida, assim, ó. Esse é o outro da competição escolar. O único que ele tinha que fazer era uma corrida. Ele até tava se dando bem, ele tava até na frente, só que a corrida ele tinha que fazer a curva pra poder chegar no, na reta de chegada. Ele fechou, olha, fechado, foi embora, portão afasta, ele cantou. Foi reto. O episódio é muito Então, eu queria até falar, tem um canal, cara, se eu não me lembro bem, acho que é Rede Brasil, que tá passando os episódios, cara, os desenhos do Snoopy, cara. Maneiro. E a dublagem é antiga, a mesma dublagem que tinha o Chaves antigo. Legal. Bom... Eu acho que o mesmo cara que dublava o Chaves antigo, dublava o Charlie Brown, o Minduim. Eu acho que sim, apesar que o Charlie Brown tinha uma voz de Selton Mello, cara, que puxa... Quem? De Selton Mello. O Charlie Brown? Não, não é o Selton Mello que faz a voz dele, mas a voz... Mas teve uma época que ele dublou. Acho que sim, não foi? Não, o Selton Mello teve uma época que o Selton Mello dublou o Charlie Brown. Foi a primeira... Mas ele era muito parecido com o do Selton Mello. Bom, acho que esse tá um bom papo, acho que a gente já lembrou bastante coisas, eu já vou ter bastante material para brincar no Paranerd. Gente, eu quero, antes de mais nada, agradecer novamente a vocês. Com o Paranerd é realmente muito bom ter feito com vocês, e esse tema com certeza ainda não acabou, a gente ainda pode fazer pelo menos mais uns 2 ou 3 Paranerds com esses desenhos mais antigos. E vocês querem deixar algum recado, Pirica? Então, o Collector aí por enquanto fechou o site, mas logo mais a gente volta com novidades aí, quem ainda aguarda aí. Fiquem de olho no Twitter. Como diz o Silvio Santos, aguardem. Aguardem. Maurício, quer mandar algum recado pra galera, fora esse que você já mandou? Acho que eu só quero agradecer aqui o Nerd, o convite, que um papo desses de lembrar a infância sempre é agradável. Uhum. Valeu. Faço minhas palavras do Maurício e realmente agradecer o convite. É bacana participar de um podcast com um tema desse tipo. Eu acho que é isso mesmo. Tá ok, então. Então, gente boa, ficamos por aqui. Até a próxima. Vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang.